Caramba, Cast, está começando mais um querido, digníssimo, amado. Caramba, Cast, isso mesmo. Maravilha estar aqui, brincadeira. Bom, sem situações. Bom, vamos agora para aquela parte tão esperada que todo mundo espera. Se é esperada, espera, enfim. Bom, por favor, as apresentações da galera que está aqui conosco. Tuti. Fala, galera, tudo bom com vocês? Eu não vou receber resposta mesmo, que droga. Rafa. Opa, e aí, galera, tudo bom? Mais um caramba, sempre aí. É isso aí, Diego. Não sei o que falar no muito, é só falar e aí. Yo. Yo. Yo. Nossa, vai. Deus. E a garota que estava viajando aí pro lugares distintos aí, só porque ficou rica. Eu fiquei rica, famosa, glamurosa, mas tô de volta, porque eu sei que vocês sentiram minha falta, né, gente? Olá, como vão vocês? Espero que tudo bem, com saudade, eu sei, mas tudo bem, vai passar. Meu colega perguntou mesmo se você tava na Beverly Hills. Eu falei, tava. Esse povo ingênuo, né? Não acredita nas coisas simples da vida. Cria um vlog e você vai direto pra Beverly Hills. Eu já fui lá uma vez, só que fiquei só 2 dias porque meu vlog é pequeno comparado ao da Ferdi, obviamente. Tá. Isso mesmo. Então tá todo mundo reunido hoje aqui pra esse belíssimo dia. Bom, deixa eu ver aqui. E é isso daí. Bom, galera, vamos falar do... Ah, não, calma, relaxa. Pega essa pressa, já. Vamos agora para a sessão de mensagens. Isso mesmo. Pô, vamos olhar aqui a mensagem. Primeira mensagem aqui que a gente tem aqui, da Mariana Bonou. Você está aqui conosco novamente, Mariana Bonou. Pô, falando do nosso último tema, que foi vizinhos. Ela falou desse jeito. Pô, prédio é foda. Aqui onde eu moro, nem tanto. Mas sempre tem intriga com os vizinhos. E sempre tem uma peste aqui do lado que toca o interfone. Ai, que ódio. Isso mesmo, a galera fica tocando o interfone, maldito aí. Cara, é uma coisa irritante de dar dor de cabeça. Mesmo que sua mulher tenha câncer, eu te compreendo. Isso. Eu apertava a campainha, não apertava o interfone e saia correndo. Maravilha. Teve uma vez que eu tropecei ele meio fio e caí de cara no chão. Enfim. Parabéns, tomou o que mereceu. Enfim, vamos agora para... Valeu, galera. Ah, galera, calma, relaxa. Eu gostaria que vocês clicassem nesse envelopinho maldito piscando aí. Isso, clicou. Agora vai aparecer uma janelinha para você aí, muito linda. Onde você coloca seu nome e seu e-mail, se você quiser. Não se preocupe, a gente não vai ficar mandando spam pra você. E você escreva sua mensagem, sei lá o que você achou dos casts, o que você tá achando do caramba, enfim, manda aí pra gente, beleza? É muito importante pra nós, beleza? A sua resposta de cá pra lá, beleza? Não se esqueça, nem que mande, sei lá, você clica lá, clicou no envelopinho, você coloca seu nome, o nome de você, e no campo de mensagem você passa o dedo no teclado assim, vai sair um monte de coisa ridícula pra nós, sei lá, um R, um T, um V, um X, um N, enfim, mande pelo menos o seu sinal de vida daí, ou sinal de fumaça, enfim, não importa, mande seu sinal, beleza, galera? Isso aí, vamos agora para o nosso tema de hoje, o nosso querido e tão aguardado tema é Michael Jackson, isso mesmo, um ano da morte do Michael, isso. Tomar no cu. Eu tô aqui fazendo o drama das pessoas que gostavam dele. Eu sei que era o Michael Jackson, tá aparecendo. Ah, claro. Vem cá, Tuti, você é o mais novo. Não, por favor, não. Eu entendi, cara, entendi. Mentira, a gente vai desmentir tudo que falaram sobre ele. Mas bora desde o início, então. Pra deixar bem claro que ele não pedofilou ninguém. Sabe, cara? Claro. Nossa. E deixar bem claro também que nenhuma criança foi maltratada durante a gravação desse podcast. Beleza? É uma mentira! Eu tô aqui com a cara. Eu fui chibatado. Não. Nossa. Caralho. Porra, é essa? Ok, beleza. Então, o cara mais detalhístico, ele irá falar agora pra gente... Um pouco, começar esse assunto maravilhoso de hoje sobre um ano da morte do Michael Jackson, beleza? Por favor, Rafa, a introdução desse programa está contigo, garoto. Então, tipo, Michael Jackson foi o rei do pop, né? O cara que é considerado o rei do pop e ele tem a moral, né? Mas é porque ele fez sucesso desde pequeno, né? Desde criança, aquela dança do robôzinho, vocês sabem? A dança do robôzinho lá. Ele que... Tipo, eu não sei se ele que inventou, mas... Depois que ele fez, ele já era do Jackson's 5, né? Que foi a primeira banda dele, com os irmãos dele. E ele fez aquela dancinha lá e fez a dança ficar famosa. Então, Michael Jackson tem essa carreira de cantor aí desde pequeno, né? Aí, quando você fala pequeno, aí todo mundo fala, né? Por que será que Michael Jackson lá não gosta do pai dele lá? Não tem essa história de que Michael Jackson é brigado com o pai lá? É, sim, sim. Com certeza. Então, mas, tipo assim, ele fez uma entrevista lá, que foi uma entrevista gigante que eu assisti uma vez, que ele falou sobre o pai dele e ele se emocionou. E na biografia do Michael Jackson, tipo, o pai dele era muito rígido com ele, sabe? E, tipo, o pai dele não sabia ainda que eles tinham um talento, né? Aí eles pegavam a guitarra do pai assim, escondido e tocavam e tal. Aí depois o pai percebeu, né, que eles eram muito talentosos. Aí, tipo, pra eles... Eu acho que a maioria do pessoal já sabe disso, né? Mas pra eles ficarem bons, o pai dele meio que botavam eles pra ensaiar e ficava com um cinto na mão. Tipo, se eles errassem, batiam neles, né? E aí teve uma vez que o pai dele meio que vestiu de... Tipo, colocou aquela meia na cabeça de ladrão, sei lá. E aí meio que chegou e assustou o... Ai, que dó! Assustou os filhos dele. E aí, tipo, aterrorizava eles, né? Deixava eles morrendo de medo. Aí, dizendo o Michael Jackson, uma vez, na entrevista dele, que ele, quando, na infância, quando ele viu o pai dele, chegava a vomitar, entendeu? De tão... Medo. De tão cruel que não. O pai dele era. Por isso que, assim, o pai dele, talvez, pode ser por isso que ele tem aquela fissura por causa do nariz dele. Porque o pai dele ficava chamando ele de macaco, que o nariz dele era de parecia um nariz de macaco. Talvez pode ser por isso também, né? A gente não vai saber o motivo, mas mesmo assim, é já um modo de saber. Sessão espírita serve pra quê? Vamos lá perguntar. Oh, quê? Sessão espírita. Unam suas mãos, Michael Jackson, você está aí. Au! Nossa, horrível. Esse negócio aí que ele batia nele, sei lá. O pai sempre queria, sei lá, que o melhor, mais grana, né? Pensando na grana, não a felicidade dos filhos, enfim. E depois ele começou a ter espinhas, fase da adolescência do garoto lá. E o pai falou, pô, você é um feio, ridículo, cheio de espinhas, nariz de macaco. E, bom, o Michael Jackson, ele teve um... Ele foi um cara, assim, sei lá, que teve tanta sorte e tanto azar ao mesmo tempo. Porque na infância, sei lá, ele teve essas espinhas e tal, beleza. Quem não teve espinha, mas beleza... Por causa do nariz, depois dizendo que esse negócio de plástica, foi porque ele escorregou, meteu a cara no chão, que maravilha, e ele teve um problema no nariz. Aí ele foi arrumar o nariz, dizendo que teve um defeito lá, não ficou legal, e assim foi fazendo várias cirurgias para tentar melhorar o nariz, e ele ficava cada vez pior. Foi uma maravilha isso. Tipo, foi acontecendo uma série de coisas com ele assim. Só se fudeu a vida toda, coitado. É, vivendo e se fudendo, mas no final das contas se deu bem. O cara deu um pouco de azar. Um pouco não. Resumindo, foi muito azar pro Jackson. Tipo assim, ele só... Não foi porque ficou... Proporcional. Não é que ficou feio o nariz dele, é porque, tipo, ele tinha dificuldade respiratória. Aí dizendo ele que dificultava pra ele cantar. Aí ele foi sempre fazendo e disse que não resolvia. E ficou daquele jeito lá. Lindão. É. Mó danadinho, criou um nariz pequeno, ficou lá fingindo. Imagina, gente, não respiro. Agora eu vou falar que eu não respiro. Por favor, uma plástica. Gente, mãe, plástico, não tô respirando. Tadinho. Não, agora, assim, tipo... No final das contas, eu acho que não foi tão essencial ele ter se fudido tanto pra chegar até a fama, minha opinião, tipo. Tá que ele chegou a esse talento enorme de dançar por causa da rigidez do pai, que fazia ele treinar todo dia. Eu não digo que se você quer ser um dançarino muito foda, você tem que mandar seu pai meter a chibatada em você. Não faça isso. Mas, de um jeito ou de outro, ele acabou se esforçando tanto que tirou alguma coisa disso. Se foi bom pra ele ou não, A gente não sabe, ele ganhou muita grana e acho que grana pra qualquer um é bom, né? Se não é, dá pra mim, por favor. E... mas mesmo assim, ele... foi uma coisa mais pesada, saca? Ele se fudeu muito pra poder ficar bem também. E né, as coisas não têm ligação, não muito. Além desse negócio do nariz também, teve outro negócio aí também, que a propaganda da Pepsi que ele tava gravando e pegou fogo no cabelo dele, sei lá, queimou o seu couro cabeludo, foi uma coisa maravilha isso. Ou seja, nariz fudido, careca, maravilha. E depois ele teve também um cara totalmente bizarro. E depois também ele descobriu que ele tinha um vitiligo lá. É, vitiligo, né? Aquele. Deixa eu só falar. É que tipo assim, ó. Ele teve a doença de vitiligo, que já prejudicava, né? Isso é a doença proveniente da depressão. Muitas vezes. Porque ele teve depressão na infância por causa do pai dele. Aí, tipo, ele ficou mó emocionalmente abalado. Aí, por isso, tudo que acontecia com ele, ele ficava abalado, né? Aí, quando o Jaider falou das espinhas, tipo, ele ficou com depressão também por causa que tinha muita espinha. Aí, tipo, ele teve vitiligo, a doença que meio que deixa algumas partes da pele bem brancas, assim, sabe? É. Aí, depois, ele teve lúpus também, que também prejudica a pele. Aí, tipo, o que acontece? Muita gente ficou falando, ah, ele negou a origem racial dele, né? Que ser branquinho e tal, mas não foi isso. Tu traiu o movimento, velho. Mas não foi. Não é que ele traiu o movimento. É porque a doença que ele tinha deixava a pele toda feia, sabe? Aí a solução quando você tem essa doença é passar uma pomada que deixa a pele branca pra não deixar aquelas coisas feias. Era ou ficar feio daquele jeito ou passar a pomada pra deixar tudo igual. Não tem como deixar igual preto, tem como deixar igual branco. Ele deixou branco. Mas é porque ele tinha uma doença, entendeu? Isso, disse tudo. Até mesmo porque, Brasil, o cara vive da imagem dele. Sei lá, ele ia ficar parecendo, sei lá, um café com leite. Não, ele tinha que, sei lá, ou ficava totalmente branco, né? Por isso que acelerou o processo. Porque senão ele ficava parecendo um dálmata lá, todo pintado, sendo que ele vive da imagem dele. Exatamente, em relação a essa a imagem dele, ele criou, depois de muito tempo de sucesso, depois que passou o Thriller, que a gente vai falar também, ele fez o Bad, né, o disco Bad. Aí ele tava concorrendo ao Grammy e ele perdeu. E dizem, tipo assim, ele era super favorito, todo mundo falou, maior injustiça, foi injustiça ele ter perdido. Aí ele revoltou e falou assim, que só perdeu porque o pessoal julgou eles pela aparência, não pela música dele, entendeu? Porque ele tava todo doente. Aí ele disse que foi uma injustiça. Pode ser que tenha uma ligação, cara, porque nenhum juiz é tão sincero a ponto de só pesar a música, né? Convenhamos. Tipo, o cara tá fudido lá, digamos a Lady Gaga agora que tá com lúpus. Pulando o assunto aqui, mas tentando arranjar alguma ligação. Tipo, agora que ela tá com lúpus, imagina ela toda fudida no tecido da pele mesmo. Tipo, por mais hipnótica que seja a música dela, as pessoas ainda vão falar, porra, mas ela tem a pele assim, e o nego tava fazendo isso com Michael Jackson. Se ela fosse gorda, imagina, tipo, muito gorda, né? Pois é, não, então, é uma coisa que, tipo, mas eu acho que isso também, não o Grammy nunca devia ser levar em conta a aparência, mas eu acho que a mídia inteira, ela entorna várias coisas num cantor, num artista até. Primeiro, o talento dele, e também a aparência dele, cara, os atos dele, essas coisas. E a aparência do Michael Jackson tava mal e eles começaram a julgar, pesar muito na aparência, que foi uma coisa ruim. E eles não deviam ter feito isso no Grammy, que eu achei uma puta falta de sacanagem. E... mais essa voz fina, velho. Ó, no programa passado, no caramba passado, você já fez uma voz feminina lá, meu irmão. Uma hora você... é o teatro, né? Tô ligado. deve ser. Evolução da voz fina do Tux tá cada vez mais. Antes era puta falta de sacanagem. Agora é puta falta de sacanagem. Agora é puta falta de sacanagem. Tá vendo? Olha isso. Que isso, velho? Caralho. Au. Puta falta de sacanagem. Tipo, mas assim, eu achei uma puta falta de consideração com ele. Foi muita sacanagem, cara. Tipo, ai meu Deus, eu tenho lúpus e tenho vitiligo. Quer dizer, ai meu Deus, ele tem lúpus e vitiligo, não votem nele. Ó, tomar no cu. É, não faz sentido. Mas tem uma coisa muito interessante da parte dele também, que ele foi muito em consideração com a família dele, né? Porque, tipo, ele tava lá no Jackson 5 há 11 anos. Aí ele foi lá e foi fazer a carreira solo. Aí depois ele criou o primeiro disco dele lá e ganhou muito dinheiro, estourou de sucesso, né? E aí a mãe dele pediu pra ele continuar no Jackson 5 e ele continuou, né? Mesmo que todo dinheiro... O primeiro disco dele, velho, ganhou mais do que a carreira toda do Jackson 5, que é 11 anos. Então ele ficou porque era família mesmo, né? A mãe pediu e tal. Ué, o cara foi sinistro, o cara... Não, ele revolucionou tudo, assim. Tipo, ele trouxe uma nova visão e ele pegou no momento, sei lá, que a música estava começando, sei lá, a evoluir. O cara pegou embalo já. Ele teve uma visão totalmente, cara, o Michael Jackson era foda. Inclusive até mesmo, sei lá, ele que também trouxe essa ideia de clipes, assim, com histórias. Foi o Thriller também, nossa, sensacional. É. Ele trouxe essa ideia, assim, de, por exemplo... O Thriller foi um curta que fizeram a produção toda em cima desse curta do Thriller aí, e fez sucesso pra caramba, ou seja, e por causa dessa visão dele também, de, exato, sei lá, que ele trouxe essa nova visão de fazer clipes com histórias, e até hoje a maioria dos clipes foi baseado nessa ideia mesmo, de produzir uma história no próprio clipe. E vendeu, e foi o que mais vendeu, né? O álbum, vocês não sabem? O álbum mais vendido da história. Cara. É o do Michael Jackson, véio. 106 milhões de cópias. Agora, assim, eu tô bad de memória. Tá. Nossa! Eu tô ruim de memória. Nossa! Na verdade, eu sou ruim de memória. Eu não lembro. Que época que estourou os Beatles? Só pra fazer uma relação aqui. E Michael Jackson estourou mais pra 82. Acho que as idades não batem, mas mesmo assim. O comentário que eu queria fazer aqui, todo mundo que curte Beatles, até quem gosta de vez em quando, fala que Beatles foi o que revolucionou o rock, que a maioria dos roqueiros dividem a época em pré-Beatles e pós-Beatles. E eu acho que o Michael Jackson foi assim no pop, né? Tipo, antes e depois, velho. Depois que surgiu o Michael Jackson, as pessoas começaram, bora lá fazer pop, galera! Aí geral foi. Exatamente. Uma coisa legal também é que os passos dele, tipo, muita gente fala que ele inventou o moonwalk, mas de acordo com as minhas fontes, dizem que foi o Bill Bailey. Não dizem, foi. Foi. Dizem que foi Michael Jackson, mas na verdade foi o Bill Bailey. Ou Bill Bailey, não sei, Bill Bailey. Não, eu ainda te amo, Bill Bailey, eu sempre curti sua música. Tá. Mas, saca, pra mim, não tô falando que... Não tô discutindo. Mas é porque, tipo assim, o Michael Jackson imortalizou, ele fez tão bem, Forbes, que, tipo assim, ele nunca tinha feito. Ele tava fazendo um show especial, e aí ele foi lá e fez o Moonwalk, sabe? Aí, tipo, ele fez tão cabuloso que todo mundo... Depois que ele fez o Moonwalk, naquele dia, todo mundo falou, é o rei do pop, entendeu? Então por isso que é tão famoso com ele. Cara, se você rever o vídeo, a gente vai estar colocando o link de quando ele fez o Moonwalk. Nunca vou esquecer, cara, a primeira vez que eu vi esse vídeo, não que eu tava lá. Mas assim, eu vi no... Quando ele... Acho que no dia que ele morreu, passou no Jornal da Globo e tal. Eu vi o vídeo. Foi tipo uma coisa que a galera pirou, saca? Ele tava lá de boa, fazendo espaço do nada, Moonwalk. Uau! Cara, todo mundo começou a gritar, foi emoção. Que isso, mano? Que... Já, né? Bota uma musiquinha de... Bota o metal atrás. calma, tem razão. Vai, continua. Cara, geral se emocionou na hora. Foi tipo... Revolução, saca? Foi tipo... Assinou a Lei Áurea... Não. Assinou a Lei Áurea, saca? E geral começou a gritar... Uau! Todo mundo começou a correr, e gritar, e pular, e comemorar, e falar... Agora eu sei o que é viver. E essas coisas. Nossa. Sempre é viver nos passos de dança desse homem, gente. É o que eu sempre pensei. Isso mesmo aí, já juntando os dois, já passos do garoto Michael, sim. O robôzinho lá. Moonwalk e o outro que eu não sei. Não, brincadeira. Então, do robôzinho lá, do robôzinho. É do robôzinho, caralho, mas bom, hein? Do robô. o Moonwalk. E também aquele que ele fez lá no Smother Criminal. Isso mesmo, aquele que ele ficava inclinado 45 graus. Então tem um truque pra gente fazer isso daí, velho. Danadinho, esse moleque. Todo mundo acreditou que ele era mutante, mas não. Mutante não. achava que ele colocava cola super bonda no seu sapato, mas calma, relaxa, não é isso. Tem um truquezinho aí pra ele fazer aquela inclinação de 45 graus, cabulosamente. Aquela coisa que segura, né, o pé dele e tal, é mó legal. Tem um prego, cara, pisa um prego, brincadeira. Ele pisa um negócio, fica preso, fica fixo o sapato dele e inclina 45 graus. O cara é cabuloso aí, Chazu. Enfim. Bom, e também nesses rolos, assim, também. Teve também, por causa dessas músicas dele, o estilo de música dele totalmente diferente que ele trouxe pra mídia. Ele foi também um dos caras negros, entre aspas, que, sei lá, que trouxe a música negra, estilo black, estilo, sei lá, que trouxe esse estilo, esse novo estilo pras músicas. MTV também, foi uma revolução, né? MTV por causa do clipe Thriller, entre outros. Assim, meio que puxou os negros pro pop, né? Isso, puxou os negros pro pop. O estilo dele não se baseava só nisso também, sei lá. Isso, sei lá, inspirou outras pessoas, hip hop, pop, nossa, rock. Era uma variação de estilos muito bacana mesmo, que ele trouxe, por causa de não ter ele ser preto ou branco, sei lá, mas ele trouxe uma visão pra música black, que é uma coisa sensacional também. O Michael, né, quanto mais ele foi ficando famoso e tal, as pessoas começaram a não a inventar, mas começou a ser noticiado um monte de bizarrices a respeito dele. E dentre um monte de coisas que a gente ouviu durante todo esse tempo que a gente teve aí, o Michael, o Vivão e tal, já chegaram a falar que ele tentou comprar os ossos e roupas do John Merrick, que é o Homem-Elefante lá. Comum, eu também já tentei, mas é muito caro pra mim, sabe? Eu falei, caro que eu quero. Eu quero. Não, Quando eu tentei, não deixaram, saca? Tipo, eu tava muito afim. Tipo, falaram, você tem um iPhone ou os ossos dele? Poxa, cara. Claro que os ossos dele, né? Quem quer um iPhone? Só que aí o leilão chegou num lance tão alto que eu não consegui. Falei assim, desculpa, cara, eu queria muito ter os seus ossos em casa, mas não vai rolar. Porque é uma coisa comum, minha mãe falou, meu filho trabalha, tenta comprar os ossos, por favor. Mas não, desculpa, mãe, não deu. Sério, cara, tipo, Michael, se você nos ouve, o que você tava pensando, cara? De verdade, fala aí. Por acaso você queria só aparecer e falar, caralho, comprei os ossos dele? Ou você queria fazer alguma coisa com os ossos, sei lá. Gente, queria vocês não sabem que ele tem pacto com o Demo, gente? Vou contar pra vocês, ele usava os ossos das pessoas pra fazer os rituais satânicos dele. Fazer muito sucesso, é sempre assim, né? Exatamente, ele vendeu a alma pro Demo, tinha que fazer quase periódico. Cara, portal e tal, por quê? Diz pra mim. Comentário aqui. Galera, para de falar que todo mundo que faz sucesso faz pacto com o demônio, ok? Mas a Hello Kitty fez. Cara, a Hello Kitty é o demônio em gatinho, mas eu não queria... Isso não vem ao caso. O caso é... Para de encher o saco com essas coisas, tipo, meu Deus, só porque ele fez sucesso, ele faz pacto com o demônio, caralho. Tipo, mas ele faz pacto com o demônio. Você tá desacreditando aqui, gente, que absurdo. Não, mentira, ele não faz, mas ele poderia fazer, a gente nunca saberá. Tem mais alguma bizarrice, Ferdi? Tem um monte de bizarrice, ó. Eles falaram também que o nariz dele, aquela parte que ele tirou na cirurgia e tal, ele guardava numa jarra dentro de casa. Muito normal também. Poxa, quando eu se conserva. Eu quando tirei minhas amígdalas, eu guardei, então eu vejo elas todo dia de manhã. Sabe, eu não faço uma caixinha assim, eu tenho amígdalas, na verdade, mas se eu tirasse, eu ia pendurar elas na caixinha assim, bem na frente da minha cara, quando eu dormisse, pra ela ficar assim. Você é. Galera, claro. Por que não? Vou guardar esse ossinho aqui, chegar lá, opa, dar uma olhadinha. Oi, ossinho, tudo bem? Normal, todo mundo faz isso. Galera, né? galera. De você, né, gente? Vocês que ainda estão em Brasília, por favor, um dia passa lá no Congresso e fala assim, Lula, você guarda seu dedo do lado da sua cama, no seu criado? Então, quando você perde o dente, não tem gente que faz pingente de dente? Por que ele não pode fazer um minha pingente? Minha mãe guardou todos os meus dentes. Eu só queria deixar isso claro pra vocês. Quão bizarra as pessoas podem ser, né? Minha tia fez isso, eu perdi, ranquei o dente, era de leite, né? Aí minha tia foi lá e arrumou o pingentezinho e tal, eu andava com o dente pendurado no pescoço. Por que o Michael Jackson pode pendurar o ossinho assim no pescoço? Ah, normal, pô, todo mundo faz isso. É natural, gente, todo mundo faz. pessoas são muito, né, taxativas. Mas, ó, também diziam que ele dormia numa cama hiperbárica, sabe? Que é do negócio de retardar o envelhecimento, como se você estivesse no espaço e tal. Então, Michael, eu devo te dizer que, né, não serviu de muita coisa. Foi, mas ele emprestou pra... Ele morreu jovem. Desculpa. Né? Foi, mas ele emprestou essa câmera aí, hiperbárica aí, pra Desi Gonçalves. Adiantou bastante coisa, pelo menos até um bom tempo. Caraca. Pois é, gente, triste. Enfim. Ele tinha essas bizarrices, tipo, ele morava num lugar que chamava Neverland, porque ele gostava muito do Peter Pan e não queria envelhecer. O que é estranho, né? Visto que ele era zoado pra caramba na infância pelos pais e tal. Se eu fosse ele, eu ia querer envelhecer muito rápido, porque cara. Porque ele teve síndrome de Peter Pan, pô, porque é aquela doença lá de que você tem medo do envelhecimento e tal. Sim. Por isso que quando ele teve espinhas, ele teve depressão, porque ele falou, cara, eu tô ficando adolescente, entendeu? E aí por isso ele até reproduziu Neverland na casa dele e tal. Cara, quem não teve depressão quando viu o primeiro espinho? Porra, não, tô zoando. Eu fiquei feliz, aí, tipo, eu sempre queria, tipo assim, ó. Eu sempre queria ter demonstrar que eu estava envelhecendo, tipo, nasceu o primeiro fio, saca, de bigode, assim, sabe, assim, tem bigode aqui, pai, tem bigode pai, aqui. Pai, olha aqui, pai. Pai, tá nascendo um bigode aqui? Tá. Fator Neverland, fator essas coisas. Por um lado, eu também iria querer crescer e falar, caralho, foda-se, velho, eu não quero mais sair da minha infância. Mas, por outro lado, eu acho que ia querer ser criança pra sempre pra ver se eu melhorava alguma coisa, saca? Acho que era isso que ele pensava, pô, eu ainda posso ser uma criança com uma vida legal. Ah, e o fator pedofilia? É verdade. Então, sempre gerou muita controvérsia, né? Eu sou uma das pessoas que não sei até hoje o que pensar a respeito disso. Que por mais que tenham evidências e tal, eu sempre achei que o Michael Jackson, por causa dos problemas psicológicos dele e tudo, ele não seria, sabe... não que ele não seria capaz, porque, olha, é um cara muito legal, mas eu acho que, assim, ele tinha um amor muito grande por crianças que foi confundido, ou não confundido, ou foi maliciosamente transformado numa abominação. Um carinha que falou, lembra daquela história do carinha que falou que ele foi abusado e não sei o que lá? Uhum. Depois de anos, ele foi lá e pediu desculpa, disse que não tinha sido abusado uma bosta policial. Nenhuma, que a mãe dele queria ganhar dinheiro. Tipo, galera... É muito fácil. Se a gente fica zoando que a pessoa tem pacto com o diabo, imagina quando as pessoas que, sei lá, têm um poder a mais querem ferrar. Todo mundo quer ferrar. Não, ainda mais. Isso a gente pode perceber, velho. Todas as pessoas que fazem sucesso, elas são criticadas. Ainda mais se você for o rei do pop, né, velho? Como é que tu não vai ser alvo de críticas? Então, muita gente vai querer ganhar em cima de você. Igual agora. Saiu uma notícia aí falando que o cara era namorado do Michael Jackson. Aí eu falei assim, eu não acredito, velho. Porque é muito fácil eu chegar depois que o cara morrer e falar que eu tive... Cara, não tem ninguém pra desmentir, né? Exatamente, pô. Aí falar, a gente tinha um namoro secreto aí. Aí foi lá um médico do Michael Jackson, foi lá e confirmou. Mas ninguém falou que o cara é assistente do médico. Pois é. Vamos lá. Que genial. Cara, pois é, sabe? É muito fácil você maldar as coisas e tal. Pode até ser que eu esteja sendo inocente e tudo mais. Eu sofro realmente desse problema de inocência e de sempre querer que todo mundo seja bonzinho. Mas, na minha opinião, eu não acho que ele... Eu acho que ele era uma pessoa que, por ter síndrome de Peter Pan, inclusive, ele gostava muito de crianças, mas não no sentido, vou comer você, criancinha. Ele não era padre, ele era o rei do pop. Assim, uma coisa é que ele... Eu, minha opinião, eu não acredito que ele tenha molestado ninguém. Mas, pelo que eu entendo da lei, pelo que eu entendo, pelo que já me falaram sobre a lei, pelo que eu já li, manter qualquer relação um pouco mais íntima, do tipo, com alguém menor de 14 anos e você sendo maior de 18... Uma relação mais íntima do que simplesmente conversar já pode ser considerado pedofilia, o que eu acho babaquice da lei. Isso é absurdamente ridículo. E isso deve ser mesmo lá nos Estados Unidos, principalmente. Aqui não dá nem pra considerar isso, porque mesmo que tiver prescrito em lei, não se aplica. E a gente sabe disso, mas nos Estados Unidos, com crimes de assédio sexual, principalmente, eles são absurdamente rígidos e tudo mais. Só que, pra mim, isso é uma grande babaquice, sabe? Porque crianças são serizinhos muito ternecedores, sabe? E você exigir que a pessoa não ame e não queira ser próximo, não queira cuidar e dar afeto, eu acho, sabe, até desumano, de verdade. Ainda mais que quando eles condenaram ele por isso, não levaram em conta a parada de síndrome de Peter Pan. Pois é. Porque, tipo, uma coisa, eu penso que eu sou criança, quer dizer, eu quero ser uma criança pra sempre. Eu vou querer ser amigo de adulto? Não, não, né? Não faz sentido, né? Porra, é foda, velho. Michael Jackson, você é mais injustiçado. Bom, por exemplo, esse negócio. Ou não, aí, ou ele era mó pedófilo, filha da puta, e a gente tá aqui defendendo. É, a gente tá aqui te defendendo, cara. Aí você tá lá, você tá aí. Chegando aí, eu não tava sentindo. Eu não sei. É, a gente aqui te defendendo, ou você tá aí ou no céu ou no inferno falando danadinhos, até parece. Eu comia geral. Vem cá. Falando pro Tuti, ai, vem cá me defender, gracinha. Velho, eu tô ficando com medo, mas pensa. Isso. Pessoas, esse negócio de pessoas fazem pacto com o capeta pra ficar famoso, não, a gente ainda não fez, por isso a gente não está tão famoso assim. Agora, minha opinião assim, sobre o Michael Jackson é o seguinte: beleza, ele não teve infância, ele foi agredido pelo pai dele, ele não teve esse tempo de viver essa infância. Como ele se, quando ele se tornou, sei lá, independente, aí sim ele começou, sei lá, a ele querer viver a infância dele, entendeu? Aí sim, foi acusado aí, tal, de pedofilia, que dormiu com não sei quem, beleza. Como ele se sentiu uma criança, pô, ele vai dormir com crianças. Mas não. Tipo, eu acho que ele era inocente, assim. As pessoas aqui pensaram, viram a imagem dele diferente. A assim, maldade sabe? Está nos olhos de quem vê. Isso. Se você vê sua criança dormindo com a criança, você não ia achar nada. Tranquilo, beleza, criança. Agora, só porque você viu um adulto com mente de criança dormindo com a criança, você já vai achar essa besteira, digamos assim. Pois é, gente, as pessoas podem ser muito maldosas. Tipo, eu durmo com meu irmão e com os meus priminhos menores todos os dias, toda semana, pelo menos. E eu nunca senti atração sexual por eles. Eu sou uma pessoa normal e do bem. Então, sabe? É muito fácil maldar, assim, as ações das pessoas. Ainda mais pessoas em evidência e tudo mais. Perdi. Né? Ô, Jaider, você sabe o que que... Jaider e galera toda, né? Você sabe o que que o Michael Jackson falou quando chegou no céu? Ai, não. Eu sei, não, mas eu não quero ouvir. Onde está o menino Jesus? Cara, você sabe que isso ao mesmo tempo foi de respeito a ele e foi uma blasfêmia. Tem coisa pior. Tipo, eu adoro blasfemar isso aqui. Falou aí o cristão. É, não, vai lotar de comentário de religioso babaca enchendo o saco. Eu só queria falar isso. Só cortar, pô, relaxa. Não, relaxa, menino. Mas beleza, né? É, minha opinião geral sobre o caso, o fator pedofilia sobre Michael Jackson. Eu acho que ele não comeu ninguém, quer dizer, não comeu nenhuma criancinha. Eu acho que ele simplesmente gostava de ser amigo delas. Cara, isso ainda soa estranho quando eu falo de um adulto, mas beleza. E por mim ele era só mais uma criança mentalmente criança, inocente, cara. É minha opinião. Se eu tô errado ou não, não sei quem vai comprovar que ele molestou alguém. Pois é, mas eu acho que não é nada, velho. Porque sempre... o cara tinha vários problemas, né, e tudo, mas ninguém fala, assim... A galera prefere perder tempo falando dele, mas ninguém fala que todo o dinheiro que ele ganhou em Thriller, ele ajudou, foi pra caridade, entendeu? Uhum. Então, ele fez muitas coisas boas. Eu acho que realmente... Sempre vai surgir polêmica com qualquer pessoa. Então, a polêmica dele era essa. E ele, além do mais, ele era o rei do pop, né? Então... E a postura dele pra com, assim, as outras pessoas e sabe, as crianças e tal, sempre foi muito ingênua até, assim, muito do bem, sei lá. É. Agora, a balançada do bebê na janela. É verdade. Outra coisa que eu acho que... Sério, eu posso dizer inocência minha, achar que tudo é inocência, mas eu realmente acho que ele não tava querendo jogar o bebê nem nada do tipo. Ele simplesmente pegou o bebê pra mostrar que era uma coisinha linda e fofa, porque tinha um monte de fotógrafo lá. Ele nunca fez menção de qualquer coisa. Foi imprudente? Foi louco? Foi tudo mais? Foi. Mas eu não acho que ele... Até porque, ué, o que, que ele ganharia, velho? Ai, me deixou ameaçar que eu joguei aqui. Não faz sentido. Cara, mais uma vez, eu acho que foi bobeira dele, foi inocência. Tipo, mas é porque, tipo assim... Deixa eu falar que essa parte aí é da entrevista dele, pô. Ele... Tipo assim, ele deu uma entrevista Ele tava dando entrevista e tal, o cara tava na casa dele. Aí ele falou assim, pô, os fãs estão lá fora da casa, te esperando e gritando seu nome e tal. E aí ele falou assim, então eu vou lá mostrar o meu filho pra ele. E ele pegou o filho dele no meio da entrevista e, tipo, foi lá fora e mostrou. O repórter até ficou um pouco assustado porque foi repentino. Aí ele falou assim, todo mundo pensou que ele ia jogar. Aí ele falou assim, Michael, o que você fez? Aí ele falou, não, as pessoas queriam ver o meu filho e eu fui lá e mostrei pra elas. Viu? Entendeu? Ah, ele não tinha a missão de jogar ela. Tipo, eu nunca mesmo, cara, nunca pensei que ele queria fazer, bum, jogar o filho. Vai, voa pra ser feliz. Tipo, eu nunca pensei nisso. Eu achei que foi, tipo, ele mostrou o filho, mais uma coisa de tipo, ah, vocês estão querendo, ó, tá aqui, tchau. Fez isso só. Mas eu acho que esse ato dele ter que, dele ter ido mostrar o filho e tal, foi mais porque também infantilidade, saca? Quando a criança faz uma coisa toda sem jeito porque ela não se toca que pode dar errado. Foi uma coisa também, ele tipo, ah, vou mostrar meu filho, não tem problema, ele não vai cair das minhas mãos. Aí galera, olha... E o bicho era muito traumatizado na infância, velho. Tipo, ele dizendo ele, quando ele era do Jackson's 5 ainda, tipo assim, porque eu acho que nada vai deixar de ser tão brilhante, assim, nenhuma polêmica vai apagar o brilhantismo dele, né? Tipo, de ser talentoso, de cantar bem, de dançar bem, de ser um artista completo, né? E todo, eu, tipo assim, dizendo ele na infância, quando ele participava lá do Jackson's 5, que ele tava deitado lá, era pequeno, velho, acho que 8 anos, né, sei lá, não sei qual era a idade dele. E ele tava deitado lá na cama lá, e os irmãos dele já eram mais velhos, e os irmãos deles levavam mulheres pro quarto, saca? E tinha relações e tal, e ele fingia que tava dormindo, mas tava lá dizendo ele que ficava muito traumatizado, sabe? E, tipo, eu acho que a infância dele foi muito, muito traumática pra ele. Então por isso que pode ter tido tantos problemas, entendeu? Cara, o bicho é tipo Conrado do Fudense, né? Eu só me fudo nessa merda! Caralho! Não, na moral, o bicho... Porra! Vocês, então, vocês aí que estão ouvindo o caramba, agradeçam pela sua vida maravilhosa. Ou não. É, mas se você não se fudeu tanto quanto o Michael Jackson, agradeça. É. Se você é tão talentoso quanto o Michael Jackson, agradeça. Nossa. Se você fez pacto com o demônio... Não agradeço. Como o Michael Jackson. Chore. Espera a sua vez de ficar famoso. Bacana, você vai perder seu nariz, você vai ficar careca, vai ser uma maravilha. Então não faça pacto com o capeta pra ficar famoso. Ou Valeu. Não vai ter boca, né? Igual a Hello Kitty. A Hello Kitty é o demônio, eu tô falando, mano. Mano, eu lembro cara, eu lembro que uma vez eu tava de manhã, aí eu liguei a televisão, tava passando Hello Kitty. E tipo, ela fez uma parada que... Ela e a irmã dela, eu acho, começaram a devolver as cores pro mundo. Eu fiquei, caralho, o que ela tá fazendo, velho? Peraí. Tu assiste Hello Kitty, mano? Não, um dia de manhã, acordei. Tá bom. Sabendo. Um dia de manhã, tava passando. Tá aí, vamos ver, né? Hello Kitty, todo mundo vê essa porra. Não, velho, eu era criança. Mais do que hoje. Eu tinha o quê? 6 anos. Eu tinha o quê? 13 anos. É. Eu tinha o quê, gente? Não tinha mais do que 13 anos e 6 meses. Imagina. É. Mas e a turnê que ele preparava pro ano passado, hein? Antes dele morrer. Die. A turnê estava tão esperada, né? Quanto 50 shows. Foi cabuloso. Desistir. E foi cabuloso. O foda é que ele... Não, o engraçado é que ele adiou a turnê. Ele falou que ele não estava tão preparado assim. Ele ia continuar os ensaios. Ele ajudou a turnê, foi aí que ele, digamos, morreu, se morreu, e ele não pôde fazer, sei lá, cara, seria fodasticamente louco, ou não, eu acho que foi até melhor ele morrer agora mesmo, porque antes e depois, mas seria loucamente se ele fizesse essa turnê e depois morresse. Caraca, ia ser tipo muito, muito, muito foda. Triunfal, né? Do tipo, caralho, o bicho terminou de vez. Saca? E eu ia comentar alguma coisa, mas agora eu esqueci. Deixa eu falar então. É que tipo, ele ia fazer 50 concertos, velho. E ele botou à venda os ingressos, velho, em 5 horas. 750 mil ingressos foram vendidos, velho. Caraca, velho. Então não é qualquer pessoa, né? Tipo, ele tava. Então, ia ser uma coisa tão foda que. Eles estavam gravando todos os ensaios dele. Tem mais, é, sei lá, era 100 horas de ensaio que eles gravaram, né? Tudo aí, em... Só... Tudo em high definition. É, tudo em high definition. E ele foi lá e morreu, né? Ele morreu. Foi lá e morreu. Tava lá um dia todo. Tava lá. Vou dar uma morrida aqui, peraí, galera. Na verdade, então, ele não morreu. Ele foi assassinado. É. Porque dizem aí que o médico dele sabia que ele não poderia tomar aquela quantidade de analgésico lá e morreu. Então o médico parece que tá sendo processado por homicídio, alguma coisa assim, eu não sei muito bem. Mas matou o cara, meu, matou o cara, velho. Caraca, matar o Michael Jackson é tipo matar o Hitler, só que do bem. Ao contrário, é matar o Mahatma Gandhi, né, velho? Não, agora, tipo, foi uma coisa assim, não foi uma coisa que as pessoas estavam, ah, ele tá mal, ele vai morrer. Foi uma coisa que, pá, morreu. Você toma um susto, saca? Eu tava em casa, de boa, na lagoa. Aí minha irmã fala assim, Michael Jackson morreu. Eu, fudeu, o que eu tô fazendo aqui? Não, é tipo, foi tão sinistro que quando avisaram que saiu a primeira notícia que o Michael Jackson tinha sido levado pro hospital, na ambulância e tal, e teve um hospício, hospital, ninguém acreditou, né? Todo mundo falou que era uma brincadeira e tal, mas depois eu vi a confirmação pela imprensa lá e todo mundo ficou mó chocadão, né? Tipo, morreu o Michael Jackson, ué, Elba. Não. E aí, agora, pra dar uma de fã chato, né, eu vou falar, ele não morreu, gente, ele simplesmente está em nossos corações agora. Nossa, velho. Primeiro tu fala que assiste Hello Kitty, depois tu me manda uma dessa, velho. E a parte legal dos fãs dele, que tipo assim, o pessoal falou assim, a gente vai devolver, né, o dinheiro dos ingressos. Mas nenhum fã quis, entendeu? É, vender no... Como é que é o nome? eBay. Ah, não é eBay. Você vende no eBay, tipo, pá, ingresso do quase gente, show. Gente, ninguém quis. Gente, como ninguém quis? A devolução do dinheiro, é. Como ninguém quis, gente? Velho, que gente idiota, o dinheiro não ia pra ele. Puta gente burra do inferno. Ai, gente, é um tributo. Enriqueçam mais aí, seus filhos da mãe. Não, aí, cara. Depois, e ainda no horário do primeiro show, onde ia ser o primeiro show, os pessoal que tinha ingresso foi pra lá, velho. Mesmo sabendo que Michael Jackson tinha morrido. Caralho, os fãs são fodos, hein? Muito louco, hein? Nossa. Loucura, hein? Mais louco que o quê, Fer? É, a bola do céu vendo e me emocionando. Mas que de Megazord. Mano. Ah, cara, eu acho que eu recusaria pra vender no eBay. De verdade, eu gostava dele e tal, mas eu não ia guardar o ingresso. Eu não ia chegar, ó, filho, esse aqui era o ingresso antes do carinha lá morrer. Pô, paguei bastante, ele morreu, filho da puta. Eu ia ficar com raiva. O filho da puta tinha que morrer, hein? Caralho. Mas é desgraçado. Tadinho, gente, para de falar assim dele, velho. Eu garanto que muitos de vocês já... Morreram antes de fazer um super show, uma super... Eu já morri várias vezes, tá legal? Antes de vocês já escutaram as músicas do Michael Jackson e ficaram felizes e são uns ingratos, porque vocês já fizeram piadinhas com as músicas dele, com certeza já tentaram fazer um walk na sua escola. É, todo mundo já tentou. Um beijo pra você que é esquisito e fica tentando fazer um walk. Alguém chamou essa guria aqui? Alguém chamou ela aqui? A gente tava esperando ela entrar pra gravar, só pra constar. Gente, que horror, vocês estão ruins, vocês me odeiam. Mentira, tudo mentira. A gente, brincadeira. A gente se ama, a gente pega pesado, mas a gente se ama. Com saudade de mim, pode falar. Aham. Claro. Ah, poxa, uma semana com você em Beverly Hills, cara, foi terrível, saca? Gente, eu sei. Eles me mandavam mensagens de 5 em 5 minutos. Gente, tô com saudade, volte, Fer, por favor. A gente sente sua falta. Pois é, meninos, tudo bem. Eu tô aqui agora, tá tudo bem. Pois é, eu assisti Hello Kitty por isso. Eu vou dormir. Saber. Nossa, velho. Pra ver se me acalmava. Olha aí, Ida falou que era pequeno, hein? Agora a gente conseguiu desmentir que era... Não, isso foi uma 30 piadinha. Horas. Isso foi uma piadinha, na verdade... Na verdade, eu assisti Hello Kitty quando eu tinha 6 anos. De verdade. Mas tá tudo bem, a gente releva, cara. Você Você tem créditos. Agora que eu aprendi a fazer voz fina, né? Com certeza. Moleque, tu pode falar qualquer coisa agora. Tu já ganhou muito com isso aí, bicho. Pois é, né? É. Agora? É, não. Agora eu ganhei a vida, mentira. Não, por favor, é Michael Jackson. Tá, agora é mentira. É, você tá aprendendo a imitar o Mickey, moleque. Fala aí, Rei Pluto. Como é que... Rei Pluto! Não, não sai muito feio. Sai muito feio ainda. Rei Pluto! Ei, Pluto! Ei, Pluto! Vem cá, vou te dar umas porradas, filho da puta. Que é isso, velho? Mas tá. E depois que ele morreu, o que que aconteceu? Ele morreu? Morreu. Ele morreu e agora tá fazendo um ano que isso aconteceu, olha só. Poxa. Olha só. Olha só, acho que coisa divertida, hein? Olha só. Não, é porque ele morreu e depois, tipo, teve o funeral dele lá, né, que reuniu 17 mil pessoas. Além do mundo inteiro que viu, né, o funeral dele transmitido e tal. Foi uma coisa sinistra, eu, né, velho? Se eu faço parte do mundo, eu acho tosco ver funeral de gente famosa. Eu, assim, mas você nunca faz nada legal. Velho, ela foi... Só o seu vlog, ela, só o seu vlog. Ela foi pra Beverly Hills. Como ela não faz nada legal? Legal! Só o seu vlog que é legal. Só, tirando isso, nada mais. Mas... Brincadeira. Cara, brincadeirinha. Uma coisa engraçada, tipo, 17 mil pessoas, saca? É do tipo... Aí, bora no funeral do Michael Jackson? Bora! Fechou, então. Não vai fazendo nada. Se o Michael morreu, vamos lá. Vamos, amiga. Vai ter vários... Ah, tô fazendo nada, vamos nessa. Demorou. Ah, pagar não sei quantos mil pra ver o funeral do cara. Não, não é assim, mas quem vai é fã, pô. Pra nem ver o corpo dele, né? Não mostrar o corpo dele. Não, o massa disso aí é porque quando rolou essa história, o Michael Jackson morreu, eu falei, pô, tá de zoeira, cara. Não morreu, não. Aí eu falei, pô, vou acompanhar o funeral do Michael Jackson, que eu acho que o bicho tá fazendo uma pegadinha no malandro e ele vai surgir. Eu tava pensando nisso. Sério, eu acompanhei cada segundo, pensando que o bicho ia fazer dar uma de trilha lá e sair do caixão. Pá, aí ele ia aparecer assim, tipo, pegadinha do malandro. É. Eu ainda estou esperando isso acontecer ainda. Que sacanagem, porque eu não acreditei nisso, sacanagem. Eu espero que ele, sei lá, cave sua cova lá, que deve estar muito funda, sei lá, 7 palmos abaixo da terra. Mas ele vai conseguir cavar um dia e vai dançar o thriller de verdade. Eu acho que daqui... Igual o pessoal, tá? Fala, Tati. Eu acho que daqui a 50 anos ele volta, 49 já, que já passou um ano. Ele volta aí, sim, ele começa o turnê dele. É, pô. Billie Jean is not my love. She's a... Morrendo. Agora eu morri, desculpa. Ai, minha gente disse. Disco de ouro, hein? Nossa! Caralho, disco de ouro. Ai! Nossa! Que vale mais do que dinheiro? Caralho, momento infame! Ai, ai. Tá vendo? É. Mas então, cara, eu ainda queria ter o meu nariz, saca? Se eu pendurasse meu nariz, eu ia andar pra baixo. Eu queria voltar... Você queria ter mais nariz? Não, eu queria ter meu nariz pendurado no meu pescoço, queria voltar pra esse assunto. Você queria ter mais nariz aí, eu falar, porra. Porra, esse moleque gosta de cheirar, hein? Caralho, Maradona. É. Que se cuide, hein? Não, mas assim, tipo, eu só queria voltar pra esse assunto que eu ainda tô achando bizarro o cara querer pendurar o nariz dele, quer dizer, guardar o nariz dele. Tipo, eu acho que esse povo inventa coisas demais, do tipo a galera que falava que a Xuxa tinha os braços cortados. Tinha o quê? Tipo, geral, tipo, pra mim, pelo menos. Acho que as pessoas não gostavam de mim. Geral, quando a gente fala geral e a gente nem conhece, tipo, o quê? É, geral falava pra mim, não, velho, é porque a Xuxa tem os braços cortados, até porque você nunca viu ela de manga curta. Aí, um dia eu parei pra ver o programa dela e ela dava... Meu, ela joga Monange no corpo inteiro, como não viu ela de manga não, curta? Não, calma, isso também foi... É, as próprias estão evoluindo, hein? Isso foi quando eu assisti a Hello Kitty, tipo, aí, um dia eu parei pra... Quando eu assisti a Hello Kitty, velho... Aí eu parei pra ver, eu liguei no programa dela, ela tava de camisa, de manga longa. Eu, puta que pariu, ela tem os braços cortados, fudeu. Nossa, hein? Aquela prótese dura que nem tem articulações. Oi, baixinhos! Passando a mão na cabeça do moleque assim. Pá, pá, pá. Passa a mão não, a gente tá com o circuito. Pss, tá. Socorro. Ai, ai. Deixa seu corpo muito mais macio. Mas e o Michael Jackson, galera? Ele vai, eu e a gente ficar aqui rindo das próteses mecânicas e eletrônicas da Xuxa dando curto-circuito com o Monad. A Xuxa, a rainha do fascismo. Que rir de pessoas amputadas é, no mínimo, de muito mau gosto, tá legal? É, fazer a piada do cadê o menino Jesus também é de muito mau gosto, mas eu fiz. Mas um essa parte cortou, imbecil. Fez um comentário light. O Tuti sempre é muito light, né, Nutella? Muito light, velho. Mas então, galera, o Jaider dá o final aí. Não, uma curiosidade bacana também é que uma propaganda da Pepsi, se não me engano, o Michael Jackson aparece uma pessoa que depois ficou famosa, que foi o Carlton Banks, isso mesmo, do Smith. Nome dele é, calma aí, eu sei o nome dele, é Afonso Ribeiro, isso. Isso, o Afonso Ribeiro aparece no clipe do... No clipe não, na propaganda da Pepsi do Michael Jackson. Depois vai estar o link aí embaixo pra vocês dar uma olhada como era o Carlton Banks naquela época. Dança pra caralho! Dança pra caralho. Dizendo aí a galera aí, né, que o Michael Jackson... Dizendo aí a galera aí que o Michael Jackson morreu engasgado com o pé de moleque. Caraca! Tem como pular a parte da conclusão do Rafa? Porque eu tô com medo do que pode vir. Não, não vou falar merda, não. Eu acho que não. Bom, já entrando no clima, já depois desse patum-tum, sim. Vamos então para as finalizations do caramba de hoje. Michael Jackson, beleza? O Jax. Isso. Bom, Tuti, por favor, sua finalization aí, garoto. Acabei de receber aqui no meu... recebi aqui no meu ponto que eu tenho aqui. Piada relâmpago. Mulher pergunta para Michael, você gosta de criancinhas? E como? Sensacional. Se não fosse eu que tivesse te mandado, eu não ia rir. Tá, não, agora sério. Michael Jackson, eu não acho que você pedofilou ninguém. Pedofilar é um verbo errado na vida. Pedofilou é um verbo muito pedofilou. Legal. Pedofilou! Eu falo de propósito, mas... Eu pedofilo, tu pedofilas, nós pedofilamos. Sério que você pedofila, Rafa? Nossa, velho, olha o que tu falou, velho. Não, tá, eu falo zoando, mas eu não acho que você molestou ninguém, cara. Também não acho que você queria jogar seu bebê da janela, porque... Você não queria jogar seu bebê da janela, que eu sei. E cara, eu não guardaria meu nariz. Primeiro porque eu já não sou muito legal com ele na minha cara, muito menos no meu pescoço. E se não, daria câimbra, né? Hernia de disco. Tomar no cu, mas beleza. Pronto. Rafa, sua conclusão, cara. Olha, eu acho que, falando sério agora, acho que o Michael Jackson é muito foda, que vários discos deles, tipo, os mais vendidos, 5 álbuns do Michael Jackson são os mais vendidos do mundo, e ele dançava muito bem, cantava muito bem, e fez muito sucesso, é o rei do pop, não é à toa, né, então, cara, porque o cara é muito foda. Então, acho que o talento dele minimiza, né, as polêmicas. Eu acho que é isso, velho, e eu acho que ele não é pedófilo. É, this is it, velho. Michael Jackson é foda, ponto. This is it. Isso aí. Por Ferdi, por favor, você, sua conclusão. Então, minha conclusão é que, como eu já falei, eu acho que Michael era uma pessoa super incompreendida e cheia de problemas psicológicos, mas ele era foda no ramo dele. Eu nem sou super entusiasta com pop e tal. Mas eu tenho que admitir que o cara é muito foda, ele fazia coisas geniais mesmo, e devo parabenizar, mas na pós-morte, falou Michael, mas... Ah, é isso, né, cara, ele era foda e morreu. fim. É a vida. É o ciclo. Não, é a morte, né? É. E tu nasce, evolui e morre. Nossa. É, nasce, envelhece e morre. Bom, aí eu? É, eu. Tu. Enfim, Michael Jackson, é isso daí. Beleza, minha conclusão maravilha. E conclusão relâmpago, porque eu não tenho nada pra falar. E tá maravilha hoje, vai ser totalmente editado isso. Brincadeira, Brinks. Bom. Brinks. Beleza, então, pra finalizar, galera, clique nos comentários, beleza? Não se esqueça. Tá vindo novidade, eu tô prometendo uma semana, mas eu não estou atrasando a novidade, beleza? Não é culpa minha, novidade. Mas tá vindo novidade, tá vindo um layout bacana pra vocês aí do blog, beleza? Não novidade. Tem... Tá sensacional o novo layout. Só... Nem vi ainda, mas tá chegando. Só até fazer produção. Só um adendo. É, a gente vai estar colocando também o link da imagem da primeira foto do Michael Jackson morto pra vocês, exclusivo. E confiram então, vai ser show, vocês vão ficar. Oh, meu Deus! Só isso. Só isso, tranquilo, básico. Enfim, galera, até o próximo cast, que vai estar super sucinto. Beleza? E espero que a Ferdi não viaje mais pro Beverly Hills. Tranquilo? Eu não viajarei, eu quero dizer que eu ficarei aqui. Só. Isso. E... isso. Sentimos a sua falta. Oh, eu senti a falta. Bom, então, terminando por aqui, galera. Até o próximo cast. Está na vista. Fui! Caramba, olha lá o Michael Jackson, velho. Caraca, será que é ele mesmo? Será cadê, que é cadê? Ele, gente? Cadê? Cadê? Não, não. É o Frank Aguiar. Eita, chamegou danado. Simba! Não fala engraçado, velho. Ficou assim. Né? Tá todo mundo lá. O Jardim. Não, não. É o Frank Aguiar. Como se o Frank Aguiar não fosse legal, né? Todo mundo mó assim, ó. Todo mundo assim, ó. Cadê? Cadê? Cadê? Não, não. Jardim estraga prazeres desde 1990. Foi mal.